Passarei quando estiver. Agora, baixado e travado no 605. 605, tráfego avistado, autorizado pouso pista no 0, vento variável com 3 nós, quem negou no 0, 19. Tenente, livre pouso no 0, no 605. Alfa 4. Confirme quem falou com o Saulo. Destroyer 5437. Your approval departure is going to be dial departure until later position, then direct to bridge right position. And stand by for a copy 5437. Tip 5437, ready to copy. 2304, inicie redução agora para 1709. O tráfego à sua frente, a aeronave da TAM está meia dúzia de milhas à sua frente com 150 de indicada. Tá legal. Iniciando, pode iniciar na continuar descendo para 2000? 3000, ajuste 1909, então 3304, reduzindo para aproximação. 019, 3304. T5437, right to copy. Torre, 118.6. Obrigado, bom final de semana. O TAM 3304, reduzindo para aproximação. Sim. Passando em Índia Serra, baixou e travou. 3859, bom dia. Continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Vento variável com 4 nós. O QNH1019. 3859. Baixou e travou? Confirme. Serão, abaixou, travou, aguarda a autorização, 3859. Ciente, 3859. 304, desça para 2000 pés, ajuste 1019, livre LS, reduzindo para aproximação. Reduzindo já, tá com 140 já. Sente a posse estabilizada. Dará. Paulo, bom dia, bom dia. Vão no 605, muito bom dia, prossegue via Alfa, Juliette, posição 03. Alfa, Juliette, 03, bom dia, 05. Vão no 923, pronto para a cópia. Vão no 923, pronto, cópia. Afirmo, gol 1923. Vão no 923, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Pista no 0, curva direita. Saída da El, Leda, Bridge, em Bridge, intercept up, Zulu 16. Após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme a rota do plano. O controle 120, decimal 8, transponder 5407. Voo 923, autorizado Guarulhos 360. Decola 10 com curva direita, da El Leda Bridge, interceptado Zulu 16. PHZ, drive conforme rota do plano. 1208 é o controle, 5407 aciona o voo 1923. Voo 923, cotejamento por Hudson, vamos para o pushback acionamento. Pronto, voo 1923. Voadora Chanel 62 do nono. Chanel 62 do nono, informação Juliette, agora de cópia. Voo 1923, o senhor afirmou que está pronto para o pushback? Real 3304, bom dia, passou em Dia Serra, baixado travado. 3304, continue a aproximação, reporte correção. Continue a aproximação, aguardando informação de pistaria. Evento Eva com 3-9, que ligando no 019. Entra no 019. 3859, solo aos 26, livre a pista à direita, ao livrar solo em 121, decimal 9. Direito 219, 3-9. O controle opera 120.8, transponder 5403. Enxerem 620, é o nono autorizado o Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10, Smart Lúbito. Decola da pista 10, curva direita, da Euleda Bridge, a saída. Controle 208, 5403, o transporte. Enxerem 621, no cotejamento correto, estamos pronto para pushback acionamento. Aí. Salvador, tá 3859, livrou. Então, 3859 autorizado via Alfa, reporte na Juliette. Alfa, reporte na Juliette, então 3859. Xenia 6312, o Xenia Identificação autorizado chegada a Mari, desça até o 0620. Prossegue pela Juliette, posição 1-1. Prossegue Juliette, 1-1, 3-2-9. Salvador, TAM 3179 para puxa acionamento, portão 7. TAM 3179, aguarda o feedback. Senta, aguardando 3179. Três 304, solo aos 29, ao livrar à direita, solo em 121, decimal 9. Direita, ao livrar, 1219 com solo, 3304. Salvador, bom dia, TAM 3304. TAM 3304, prossegue via Alfa, Juliette, posição 04. Alfa e Juliette, até o 04, 3304. Previsão para o 3179, senhor. 3179 está autorizado. Pushback acionamento, chame táxi. Está autorizado, repórter. WEB 5826, pequeno desvio à direita para evitar. Controle Salvador WEB 5826. Prossiga. Ah, efetuando desvios à direita para evitar formações. Pode desvio, oitavo. Tente. Paulo Salvador, TAM 3179, está com 3 horas 57 de autonomia, alterna Curitiba, 192 a bordo para o táxi. Gente, Web 5826 desce para 2000 pés, ajuste no 019. Por mais quantas milhas ele efetuará o dia? Ah, já está voltando, pode voar na praia de duas, né? Vou TAP, Web 5826 descendo para 2000 pés, ajuste 1019. 2000 e TAP 1019, 5826. TAM 3179. TAM 6312 vai descer via para 2000 pés, ajuste 1019. Ataque via, 6312. Reporta no localizador. Aparei. Autorizado o procedimento do 5826? Livre, reporte estabilizado. Estamos estabilizados. Salvador, bom dia, o TAM 3179, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. 3179, a linha decola sem parada? Afirmativo. 3179, a linha decola pistão 10, vento variável com 4 nós, que é negar 10019. Gente, ajustado 10019, a linha decola de imediato. Salvador, um bom dia, o Eder 5826. 5826, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, vento variável com 4 nós, que é legal no 099. Informa a aeronave, vai alinhar e decolar dentro do instante, cabeceira 190. 7, está continuando a aproximação, 5826. 5826, reporte baixado e travado. Está baixado e travado. Gente, aguardando 5826. Tá. Diga. Poderia sair da prevista pra gente, por favor? Eu já tenho um plano aqui, o senhor tá pronto pra cobrir Campinas? Ah, então desculpe já. Ok, então tá autorizado Campinas, o nível 360, via Pesolono 6, até Belo Horizonte, após BH, prossegue pra Trive, e após Trive, conforme o plano, a decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda DCT Bridge, para interceptar a Pesoluna 6. O controle 120.8, acione 5412. O 4299 da Azul, autorizado Campinas, nível 360, rota conforme o plano, Pesoluna 6. Recordando o zero para a direita da El Leda, após Bridge, controle 208, transponder 5412, o Azul 4299. Correto, chame pronto no gate 8, na Azul 4299. Vai chamar quando pronto, 4299. Sobe a 225 para Brasília, nível 340, ciente da Juliette. Ok, o Ocean é 6225, temos aqui autorizado nível 320, o senhor aceita? Afirmativo. Ok, está autorizado Brasília, nível 320. A decolagem é da 10, com curva à esquerda, subida Momo, transição Nidissa. Após Nidissa, DCT Puído. E após Puído, Peruísque 10, até Formosa. Após Formosa, direto Brasília. Controle 120.8, acione 5424, Ocean 6225. Autorizado então. Brasília, nível 320, decola da 10 com curva esquerda. Saída Momo, transição Nitsa, Puído, Peruísque 10, Formosa, após DCT Brasília. Controle 208, transponder 5424 para o Xené 6225. Correto, chame pronto no gate 1, o Xené 6225. Já pronto no gate 1, 6225. Solas 426, livre à direita, ao livrar a sola em 121.9. Direita 219.26. Obrigado. O Xané 6219, chame táxi. Chamará. Bom dia, o EB 5826, livrando as coisas. O EB 5826, bom dia, táxi via Alfa. E chame a cidade Juliette. Alfa chama de Del Juliette, recorda aí. Corre, 118.6. 8.6.12, obrigado. Salvador, bom dia, o Chané 6312, final 8.6. 6312, reporte no externo, embaixo travado. Vento variável com 5 nós. É, trabalhei. Ô Lúcia, né, 6211, vai ter que guardar um pouquinho pra iniciar o pushback, vai chamar novamente. Ciente, chame quando pronto, 6211. Ciente. O Webjet 5826, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, 5826. O senhor tem a informação da nossa parada, por favor? Assino, temos agora, o seu gate é o 02, porém encontra-se ocupado pelo um Airbus da Oceanair. Aguarde a definição de um novo portão através da Infraero. Certo, obrigado. Estacionamento, Oceania 6211. Autorizado, Oceania 6211, chame táxi. Camará. Minha 312, confirme, baixou e travou? Opa, desculpa, visão, baixou e travou, minha 312. Minha 312, o autorizado pouso pista 10, vento variável com 3 nós, QNH 10, 19. Sempre pouso 10, 1019, minha 312. Cliente. Obrigado. Y437, clear for push and start, report for taxi. Minha 312, solo aos 4,6, livre à direita ao livrar solo em 121, decimal 9. Livrando à direita, 129. TAM 3179, chame Recife 1251-3325. Recife 2251-3325, pode ao bom dia, 3179. Astrólogo 1923, pushback acionar, portão 6. 7, gol 1923, aguarde. Temos duas aeronaves que vão cruzar o pátio, a sua retaguarda. Aguarde a autorização. Aguardando 923. Solo Xané 6211, pronto pro táxi com 111, alternando com 15, 3 horas e 40. 7, Xané 6211, táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre. 18,6, ajuste 1019. Espera 86, boa. Aceite informação Juliette, até 15010. Após a saída do aeronave, está autorizado a ingressar no gate 2. Gente, atenta ao tráfego para o gate 2, 526. Boa, Chanel 6312, mantenha a posição antes da Juliette. Vai bater antes da Juliette, 6312. Santa 3663, aguarde um instante para a cópia. Aguarde. 5437, people on board 110, endures 2 hours and 50 minutes, diverge Brasília, ready to step. Roger, 35437, clear taxi via apron and taxiway India. On rolling point runway 10, contact tower on 118, decimal 6, altimeter set 10190, 35437. Roger,